ouvir tudo isso me iria valer. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse tudo que vai acontecer, contudo, se eu não amasse meus irmãos, que bem tudo isso poderia me fazer. Eu preciso amar para ter valor, sem fingimento, interesse, só amor. Eu preciso que se faça o que ele quer. O mal que lhe fazem dificilmente notar.